gradações, gente jovem e emoção. O mundo é si mesmo, pura ilusão. Mas Jesus Cristo é mudança pro seu coração. Satisfazer. O mundo é si mesmo.